¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Andarué, tudo bem convosco? Preparados para mais duas horinhas de grandes músicas? Pois é, hoje é sexta-feira, sexta para sábado, e já cá estamos com potência máxima nas tuas noites de sexta para sábado aqui na Tunta na Web, aliás. Pois é, e hoje vamos ter uma edição especial, vamos ter uma edição que só vai ter duas intervenções, e porque vamos ter aqui um especial, dois artistas, um medley só dos ABBA e um medley só dos Boney M, dois grupos que marcaram as décadas de 70 e 80, e que com estas mixagens nos vão fazer balançar até cair para o lado. Por isso, preparem as mesinhas, ou melhor, afastem as mesinhas, preparem as perninhas, afastem, soltem as cadeirinhas e vemos a música então com um mix durante uma hora com os ABBA, neste caso os 18s, enfim, é um pouco tudo. Ah, não falta nada, isto é sempre a andar, sempre a subir com ABBA Songs. 5, 4, 3, 2, 1. See that girl, wash that street, speaking of the dance. Thank you.

De volta, ouvintes, para mais uma, neste caso para a segunda parte do Friday Night de hoje. Vamos fechar com um mix, um medley, uma episódio que vocês quiserem dos Boney M. Então muito cansados, pois é, muito cansados, mas preparem-se porque vem mais uma hora só de grandes músicas, neste caso ao São dos Boney M, mais um grupo dos anos 80 que fez muito sucesso e que nós já estamos aqui a recordar. E é desta forma que eu me despeço do nosso Friday Night. Quem sabe na próxima semana tenhamos mais um do exemplo, aliás, mais um do género, depende da aderência, depende do que houver também disponível. Vamos ver ainda, gostava de trazer-vos Modern Talking, mas isso já fica para a próxima semana. Fiquem bem, boa noite, façam o favor de ser felizes e aproveitem o fim de semana. Até para a semana! Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. about her daddy. She's crazy about her daddy. She's crazy about her daddy. She's crazy about her daddy. Thank you. craving and lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. ready? Going back west, yes I know I'm living. Come on in. people believing. When the people believing. When the people believing. All the children, cause the children are leaving. Belfast, Belfast. When the country rings the living bell, you're lost. Belfast, Belfast. When the hate you have for one another spouse, you can try, you can try, you can try, you can try, you can try. When the children believe in, when the children believe in, when the children believe in, all the people, cause the people are leaving. When the people are leaving, yeah. When the people are leaving. Music.

¡Buscar los sonidos mágicos!